as praias fluviais do Conselho de Oliveira do Hospital e aquelas que estão reconhecidas e publicadas em portaria Diário da República estão todas operacionais. Começámos aqui a época balnear, que começou a 1 de julho, lembro, começa a 1 de julho e termina a 31 de agosto. Depois é normal que, de acordo com a meteorologia, tenha um prolongamento. Dizer que todas as praias fluviais têm nadadores salvadores, todas elas foram vistoriadas pela APA, a ARH, portanto, reúnem as condições para funcionar, isso é ótimo. Dizer que as praias todas têm água boa ou excelente para banhos, isso é bom. Todas elas são praias acessíveis, ou seja, há aqui uma garantia de acessibilidade das praias para as pessoas com mobilidade condicionada, e há aqui um trabalho de articulação com as várias entidades. Marcámos aqui o início da época balnear aqui em Avô, depois vamos ao Alvoco, depois iremos a São Geão e posteriormente a São Sebastião da Feira. Acho que o Val do Alva e o Val do Alvo têm neste momento praias preparadas para receber banhistas, com todas as condições de segurança. Aliás, o município este ano fez um investimento na formação de mais nadadores salvadores, todas elas têm nadadores salvadores, portanto estarão mais seguras. Todas elas também, há aqui um trabalho de as implantar, de as ligar ao guia das praias fluviais na região centro, particularmente esta praia fluvial de Avô está aqui ligada à rede das aldeias do Xisto, e aqui é uma das, o Val do Alva é uma das portas de entrada na rede das aldeias do Xisto. Portanto, tudo está garantido para ser uma época balnear em que permita às pessoas desfrutar das praias, desfrutar dos percursos pedestres. Há aqui um próximo que liga à Aldeia das 10, ao património natural e ao património edificado. Lembro que há uma grande rota do Alva a atravessar o Alva, uma rota pedestre e ciclável, há os caminhos do Xisto, há os caminhos de montanha, a rota das levadas em Alvoco das Várzeas. Portanto, há a ligação ao alojamento, a ligação à restauração. Portanto, acho que as praias fluviais são um ótimo complemento e são um convite a vir e descobrir o turismo de Oliveira do Hospital, a vir e descobrir o Conselho de Oliveira do Hospital, e as pessoas marcarem férias para desfrutar das praias, para desfrutar de roteiros gastronómicos, para desfrutar dos percursos, para desfrutar do património natural, e as praias fluviais são um bom motivo para isso. Assinalar aqui o início da época balnear é dizer que temos as praias preparadas para receber os banhistas. Aspecto importante é o facto de termos este ano a praia fluvial de Avô particularmente embelezada, com este baloiço suspenso na água, no leito do rio, praia com água de qualidade, com um baloiço suspenso que hoje é notícia a nível nacional, é um ótimo atrativo e é uma ótima forma de promover a Praia de Avô, as praias do Val do Alva e o conjunto das praias fluviais do Conselho de Oliveira do Hospital. Portanto, acho que o convite que deixamos é que venham e visitem as praias fluviais, venham e desfrutem das praias fluviais. Através das praias fluviais é desfrutar da hotelaria, do alojamento, da restauração, dos percursos pedestres, dos roteiros gastronómicos e todo o património, seja do património natural, seja do património edificado. O facto de este ano não ter nenhuma bandeira azul numa das praias fluviais pode diminuir a atratividade destes espaços ou não? Não me parece, porque, e hoje o senhor representante da ARH APA disse-o aqui, as praias fluviais de Oliveira do Hospital cumprem todos os requisitos em termos de qualidade da água para receber banhistas. A própria qualidade da água varia entre o bom e o excelente. Há algumas oscilações entre o bom e o excelente é que levaram a que não fosse atribuída a bandeira azul. A água tem qualidade boa, tem qualidade excelente em alguns casos, e portanto acho que não vai prejudicar. Aliás, a valorização que tem sido feita das praias, a valorização física, a garantir a segurança dos banhistas, a promoção que tem sido feita no exterior, a necessidade de, por exemplo, através do guia das praias fluviais da região centro, de ligar as praias fluviais ao alojamento, à restauração, aos percursos, às rotas, tudo isso acho que são atrativos ativos e quem vem usufruir do turismo de Oliveira do Hospital vai usufruir dele de forma integrada, ou seja, desfrutando destes belíssimos vales, as suas praias fluviais e todo o património natural e edificado que há para visitar. Não me parece que esse seja um problema. Aliás, o convite é vir e desfrutar e vir e testar a qualidade das águas das praias fluviais de Oliveira do Hospital.